vida, com as ideias certas, emanando vida, de asas abertas, meu pé firmando passos na corrida. E minha fé tem o impossível como meta. Eu nunca fui de me contentar com pouco, jamais. Nem de bater palma pra louco, não, jamais. Se o jogo é vida real, deixa na mão dos reais. O lobo quis meu final, eu vou frustrar meus rivais e voar. Surpreendo igual Queen Bees e Kaki, o Drivisão certeira. Perreco, range os dentes, assiste nós quebrar a barreira. Desde 9-2 sou rap de arrancar a cabeça. Aguento rão, pam, pam, pam, pam. Navegar em todo azul do céu, tirando meus sonhos do papel, eu vou voar.